você é demais, me faz perder a linha. Gladiadora, vem pra cima, fico descontrolado, perco minha noção. Eu amo Miss Universo, garota furacão. Cê começa a dançar, beber e arrochar. Vaguei seu movimento, parei pra te olhar. Parece a Graciane, desfila provocante. Uau, mas que barriga linda. Chapada feito tanque, você quer fazer eu me excitar. Uau, não pare de arrochar. Você quer fazer o som inspirar. Uau, não pare de arrochar. Você quer fazer eu me excitar. Uau, não pare de arrochar. Garota, cê é demais, me faz perder a linha. Gladiadora, vem pra cima, fico descontrolado, perco minha noção. Eu amo o universo, garota furacão. Cê começa a dançar, beber e arrochar. Vaguei seu movimento, parei pra te olhar. Parece a Graciane, desfila provocante. Uau, mas que barriga linda. Chapada feito tanque, você quer fazer eu me excitar. Uau, não pare de arrochar. Você quer fazer o som inspirar. Uau, não pare de arrochar. Você quer fazer eu me excitar. Uau, não pare de arrochar. Você quer fazer o som inspirar. Uau, não pare de arrochar. Você quer fazer eu me excitar.